3520, complete finalidade chamatório, frequência 118 do sinal 95. 1895, obrigado, até já. É. 4170, deixa para 2010, o ajuste na 095 autorizado, a finalidade foi responsabilizada. 2010, na 095, mais autorizado, na 3170. Salvador, é a 3520, boa noite, Simbra, trem checado. 3520, boa noite, autorizado pouso, pico 0021, 90 graus, 09 horas. Livre pouso na 10, 3520. livrando na eco. 3520, Solos 21, livrando na eco, taxi via Alfa Juliette até o I03. Alfa Juliette 03, então 3520. Passa bem na faculdade final e acha minha torre, frequência 2 Salvador, dando 3170, passando 5 horas. 3170, QNH 1095, autorizado pulso piso 10, vento 100 graus, 109. 1095, ajuste, autorizado pulso piso 10, dando 3170. Livre direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 10. frequência via Alfa e Juliette para o gate 10, tá 3970. 3520, bom dia. Grau 3520, bom dia, prossiga. Autorização para João Pessoa. 1211. Salvador, TAM 3520, bom dia. Bom dia, TAM 3520, pronto a cópia. Autorizado, Salvador, João Pessoa, 330 nível. Conforme rota do plano de voo, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 119, décimo 35, 5044 no transponder. Feito, TAM 3520, projeto João Pessoa, 330, saída Puca, Aracaju, decolando da 10, e ampla jogo 17. 1935 ao controle, 5044 no transponder. Correto, chame pronto para prosperar, não é? Salvador, Santos, 520 para o push deck de acionamento. 3-0, Santos. 3-0. Salvador 3520 para o TAC, 154 a bordo, alterna Maceió com 3 horas de autonomia. TAC, sim, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, ajuste 1015. TAC, ponto de espera 1895. 173, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro 1095. Sua Rio, 3520, no Panitério da 1-0, pronto, boa noite. Rio 3520, autorizado ANR, decolar pista 1-0, vento 1-0 graus, 8 mais. Autorizado ANR, decolar 1-0, 3520. Retran 3520. Decolado 1-0, controle 2-0, 119, decimal 35. Na boa, 3520. 0935, bom dia. 3520, bom dia, contato Ernesto, lugar amigo de voo 330, sai da PUCA. 330, sai da PUCA, 3520.